Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br! Olá, pessoas! Estamos começando o 10º episódio do podcast Visão Histórica. Nosso podcast já é um pré-adolescente japonês. Ele está crescendo, o nosso menino está crescendo. E dessa vez está ficando binário, né? 010. Sim, nosso podcast binário e, como pré-adolescente que ele já começou a fazer arte, né, japonês? Perdemos a introdução, né, do programa. Ó, céus! Ó, vida! Então estamos aqui, eu e o japonês. Diga olá, japonês. Olá, pessoas! Estamos também com o órfão, que já sumiu, e o professor, que já se escafedeu, né? São as pessoas que têm que trabalhar e já foram embora. Mas eles vão estar aí durante o episódio também. E qual que é o assunto de hoje, japonês? Hoje, Topenas, vamos falar sobre Galileu Galilei, mas ele será chamado de Galila até o final do episódio. Sim, sim. Ouçam aí o nosso episódio que vocês vão entender de onde vem o apelido Galila. Vamos lá, depois dos e-mails. E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, Mr. Postman. Então vamos lá, japonês, como sempre repetindo a nossa vinheta para a leitura de mensagens dos ouvintes? Não. Por que não podemos ler, japonês? Por que não? Porque como sou sempre eu que leio, eu não quero. Mas além disso, temos um motivo especial. Além desse, que é o principal, temos. Sim, é o resultado da nossa promoção histórica, o Faraó Negro. Certo, japonês? Exatamente, Topeira. A nossa primeira de muitas, de várias promoções históricas que nós lançaremos se tivermos aí parceiros ou grana pra bancar um brindezinho, cara. Então as pessoas entraram no nosso site, se cadastraram na promoção, mandaram frases criativas. E quem foram os três mais criativos japoneses que vão ganhar cada um exemplar do livro O Faraó Negro, de Christian Jacques, o renomado egiptólogo, cortesia aí do grupo editorial Record através do selo Bertrand Brasil. Então, pera, recebemos dezenas de frases muito criativas, ousadas também, mas nós escolhemos três muito bacanas. Os autores das frases mais criativas foram, em ordem alfabética, o Bruno Romero, o Jackson Kuntz e a Luciane de Faria Mediato. E agora, Topeira, o que nós vamos fazer? Vamos entrar em contato com vocês três pelo e-mail que vocês cadastraram na promoção, que nós partimos do princípio que existe, é real e vocês conferem todo dia, certo, japonês? Correto. Espero que esse e-mail não seja simplesmente aquele e-mail falso que todo mundo coloca em qualquer tipo de cadastro, porque senão vocês vão ficar sem exemplar. Meu e-mail para promoção, @gmail.com. Vocês vão receber o livro num prazo máximo de 10 dias úteis, diretamente do grupo editorial Record em sua residência. Sim, senhores, é isso então. Sobre a promoção é isso, e a gente queria agradecer muito o grupo editorial Record, o selo Bertrand Brasil, e a Luísa, que foi o nosso contato, que foi super simpática e solícita e ajudou a gente nessa promoção. E aguardem, em breve, japonês, teremos novas promoções desse tipo? Sim, Topeira, teremos outras promoções tão boas quanto essa, porque essa foi a primeira de várias promoções históricas que nós iremos fazer aqui. A gente tá até pensando aí numa promoçãozinha mais pro final do ano, né? E acho que ela vai dar certo. Você tá sabendo disso, Topeira? Eu ouvi dizer nas rodinhas da malandragem, nos cantinhos, nos corredores aqui da redação do Histórica. No estúdio, você andou ouvindo aí pelos corredores dos nossos estúdios. Exatamente. E antes do fim do ano, a gente tem alguma coisinha ainda preparada pra vocês, fiquem atentos. E quem mais que a gente tem que agradecer, japonês? Temos que agradecer a todas as pessoas que participaram da promoção e que mandaram frases pra gente e que nos acompanharam no Twitter, né? Acompanharam lá a Visão Histórica. Pra você que ainda não conhece a gente, dá pra acompanhar a gente pelo Orkut, pelo Twitter, pelo Facebook. Participe. Participe o caramba, né? Tipo, nos siga. É, participe dos episódios, cara. Participe da nossa vida. Participe da nossa história. Olha, boa, japonês. Não é? Faça parte você também da nossa história. Então vamos lá, japonês, para a leitura das mensagens dos ouvintes? Vamos lá, Topeira. Primeiramente, os e-mails. Tivemos e-mails do Cláudio, o dragão dourado. Lá de Barueri, cara. Ah, cara, dragão dourado. Depois os ouvintes mandam um e-mail falando que você é estranho e você acha ruim. Enfim, o Claudio, ele é programador e podcaster lá do Omega Cast. Ele diz que o nosso podcast é um podcast bem diferente, que é o primeiro papo de bar sobre história. Isso é interessante no mínimo, mas levamos muito bem o assunto, só precisamos aumentar um pouco o volume, que fica ótimo. Mas o papo é muito divertido e informativo. O Claudio, ele fala que sobre as críticas de apologia, qualquer merda, diz pra nós ignorarmos, pois cada um julga o que ouve conforme está na própria cabeça. Ele ouviu todos os episódios e não achou nenhuma piada que não parecesse piada. Diz que simplesmente essas pessoas têm um mau pensamento que com certeza se pudesse seriam donos de escravos, ou caçadores de bruxas, ou caramba quatro. Ah, mas quem não quer ser dono de um escravo, né, cara? Ah, cara, como sempre, Maria não reclama. Mesmo porque com aquela mordaça não tem como, né? Na verdade, eu costurei a boca dela. Tivemos também o e-mail do Almighty. Ele ficou surpreso com a qualidade do Visão Histórica, chegou pelo Podmania do Samuel Varela. Samuel, nosso obrigado mais uma vez, e está impressionado. Conseguimos fazer um balanço perfeito entre diversão e informação. E a edição está nota 10. Obrigado, Almighty. É, ele diz que gosta de conhecer novos podcasts, mas a lista dele está cheia, senão ele não consegue ouvir todos, mas dará um jeito de acompanhar o Visão Histórica e nos dá os parabéns. Então o que você faz, cara? Apaga um e coloca o nosso no lugar. Comentário sobre o episódio 9, o nosso episódio sobre o Egito. Tivemos comentário do Alan Daniel, de Montes Claros. O Alan foi aquele cara que ouviu o Visão Histórica e comentou em todos os episódios. O Alan já foi garantindo o primeiro comentário enquanto ele ainda tava baixando o episódio. Ele falou o quê? Olha aí, galera, 80%? Ele falou, galera, tô baixando. Ah, tá. Aí depois que ele ouviu, ele disse que ficou lisonjeado e incitado na leitura de e-mails. Alan, como nós dissemos, vocês são uma parte importante do projeto, né? O Alan também acha, Topeira, interessante que hoje em dia não se assume que povos antigos tinham tecnologia e deixa a pergunta. Um paralelo hipotético em comparação ao trabalho arqueológico que hoje vem estudando as civilizações antigas. Como que a gente poderia transmitir a existência da nossa civilização para os futuros seres humanos que irão descobrir nossas ruínas daqui a 3 mil anos? Você acha que vai sobrar uma ruína dos prédios que a gente constrói hoje, esses prédios patéticos de vidro e ferro? Um jeito da gente deixar a nossa marca na história, além de destruir o planeta, que é o que a gente já tá fazendo, é deixar pendrives, né, cara? Deixa tudo em pendrive. Tá, eu sinceramente não sei se seria bom pro futuro saber que a gente existiu. Melhor não. O Felipe Forte também comentou, ele fez a mesma coisa que o Alan, ele deixou o comentário pra guardar lugar na fila. Eles estavam correndo, tipo assim, 79, 80, 81. Então, o Felipe, ele disse que agora o áudio do professor tá em HD, e que nos enganamos quando dissemos que o topo das pirâmides era sólido, que não era bem assim como a gente descreveu, ou as fontes dele não eram seguras. Eu acho que as fontes dele não eram seguras, porque as nossas fontes somos eu e o professor, que somos Highlander, mas enfim. Exatamente, o japonês tava lá, cara, qualquer coisa, pergunta pra ele. O Felipe Forte, ele disse que na história em geral tem muita coisa de dedução, e que o episódio acabou ficando pequeno pra assunto. E também lembrou a gente que os egípcios eram mestres em geometria. Sim, mas esse episódio é a parte 1 de variável infinita. Ainda teremos infinitos episódios sobre o Egito. Assim, este foi o primeiro grão de areia. Ó, o japonês achei de graça. Topeira, tivemos também um comentário do Barão, ele achou ótimo o podcast. Mais uma vez, nós derrubamos muitas das mentiras que ele aprendeu na escola e achou divertidíssimo o episódio. Ele fez a pergunta que nós já respondemos, então se você quiser ver a pergunta do Barão e a resposta, acesse o nosso site e veja lá o episódio 9 sobre o Egito. Comentário do Rafael Erickson, que o episódio foi foda de novo. Disse que as pirâmides foram feitas pelos Autobots, como mostraram no filme Transformers. Eles estavam lá, né, cara? Pode muito bem ter sido também. Pode ter sido, cara. Ele completou as informações sobre Egito, dizendo que eles manjavam muito de medicina, o que explica a mumificação. E terminou dizendo que os egípcios eram fodas em pirâmides enormes, as igrejas em construir templos gigantes, e hoje em dia o negócio é construir mega estádios de futebol. Vem aí a Copa do Mundo, aguarde. Ele disse que não entende como uma cultura egípcia desapareceu desapareceu do nada, sabe? De maneira misteriosa. Tipo, as únicas evidências foram esses achados e o resto é tudo mistério, cara. É, não é que desapareceu de forma misteriosa, né? Do nada, assim, de repente, porque são aí 5 mil anos, né? É um tempo é um tempo mais que suficiente pra uma cultura desaparecer e ser enterrada, principalmente na areia. Mas a questão é que o Egito foi muito invadido, né, cara? Por outras civilizações. E aí acaba se perdendo, misturando. É comum isso em qualquer parte do mundo. Tivemos comentários da Patrícia Cota, que achou... Olha, a Patrícia achou que ia ser a primeira a comentar, cara. Que isso, vocês estão brigando pelo primeiro lugar? Estão se apunhalando, que coisa feia, gente. Ótimo, matem-se, a gente quer ver sangue nessa sessão de comentários. Cara, a Patrícia achou que ia ser a primeira a comentar, mas o Alan Daniel já tinha postado aquela reserva de lugar às 3 da manhã. Que mais surpresa do que isso é que você respondeu 4 minutos depois do Alan, Topeira. A Patrícia tá te perguntando se isso é insônia. Não, cara, é que o meu horário é ao contrário mesmo. 4 horas da manhã é a hora do meu almoço. É isso. Nossa, que nojo, cara. As pessoas vão achar que eu sou vigia noturno, né? Certeza. Arroz e feijão às 4 da manhã. É, confira lá a sessão Quem Somos que vocês vão saber mais. Comentário do Jackson Kuntz, de Florianópolis. Ele disse que esse é o primeiro comentário dele no Visão Histórica, Topeira. Então ele está debutando com a gente. Seja bem-vindo. Ele disse que gostou das informações e teorias desenvolvidas. Não tem reclamações, mas avisa que quando tiver, irá fazê-las. Como assim teorias desenvolvidas? O que você quer dizer com isso? Você acha que o que a gente falou sobre extraterrestres e tudo mais não é fato? O japonês estava lá, cara, ele viu. Eu e professor, cara. A gente estava lá debaixo do guarda-sol, tomando uma limonada, vendo os caras trabalhando. Uma limonada de areia. O Jackson disse que o tempo de episódio está bom e que nossas tiradas são ótimas. E gostou da piada sobre a questão da areia. Não, eu não tô entendendo o comentário do Jackson, cara. O que ele quer dizer com piada? Como assim, piada? Cara, ele tá achando que esse negócio não é sério, no mínimo. A gente tá aqui, a gente tem um historiador profissional, um cara formado, mestre em história. O cara fica em falar que é piada? Falar que na nave espacial movida a areia é piada? Você tá brincando com a minha cara, rapaz? No mínimo. Calma, se acalme, Topeira, se acalme. O Jackson disse, inclusive, que se os professores... Se existem professores que escutam o podcast, eles poderiam usar elas? Ah, as ideias. Pra prender mais a atenção dos alunos. E sugere pra que contemos como o Champollion descobriu e conseguiu traduzir a Pedra de Roseta. Pois ele leu uma biografia do cara e que é uma história à la Indiana Jones. Sim, podemos fazer um dia sobre grandes desbravadores. O que você acha, japonês? Sim, ou até mesmo quando a gente continuar os episódios sobre Egito. Sim, vamos fazer mais episódios sobre Egito. E eu concordo com o Jackson, ou com o Jackson, os professores devem usar nosso episódio na sala de aula e divulgar muito, massivamente. Sim, pra isso eu vou tentar não falar palavrão durante a gravação. Caralho, tivemos também o comentário do Orphan. O Orphan contou a história da cerveja no comentário dele e pergunta se nós já paramos pra pensar o que os egípcios com seus hieróglifos têm em comum com as HQs, gibis. O Orphan, nosso especialista em HQ e em álcool, né, cara? Só poderia vir dele mesmo esse tipo de comentário. É, cara, ele fala que em comum é a redução da narrativa e elementos gráficos estilizados. Tá aí. Obrigado pelo visual mental. Tivemos aí o comentário também da Yasmin Lingoist. Lingoist? Acho que é. Mande outro falando como se pronuncia seu nome, por favor. Enfim, a Yasmin disse que o site está estruturado com mistura de muita competência. O professor agradece, Yasmin, e ótimo bom humor. Sempre gostou de história e gostaria que na época da escola pudesse ter contado com o podcast. Sugeriu o filme Na Terra dos Faraós, de 1955. E termina mandando um beijo especial pra você, Topeira. E outro pra nós, pra mim, professor. A Yasmin, ela divulgou muito nossa promoção no Twitter. Agradecemos, Yasmin. Esse negócio do beijo, eu acho que a senhora Topeira não vai ficar contente. Existe uma senhora topeira do teu lado, né? É, sim, existe uma senhora topeira. Ela não está do meu lado, mas ela está sempre em meu pensamento. Tivemos também o comentário do Rafael Jacaúna. Ele coloca que não eram só os egípcios que enterravam os mortos, mas os chineses também. Ai, cara, chinês de novo esses caras, velho. O japonês tem uma birra com... Gente, não fala sobre chinês que o japonês fica irritado. Mas, vamos falar no próximo episódio sobre Egito, aí que a gente vai comentar sobre as pirâmides. Os chineses estarão no meio também, japonês. Vai se preparando que tem pirâmide na China. Ele sugeriu também para que a gente pesquisasse o motivo das pirâmides serem brilhantes, cobertas de mármore ou granito. Essa eu respondo fácil, Topeira. Essa era pros ETs acharem o posto de combustível de areia. Na verdade, era só... Era tipo um bonecão do posto do Egito, né, cara? Nossa! Tivemos comentário da Renata. A Renata disse que não faria comentário enorme porque tem blog. Aí, não fez comentário enorme, mas fez jabá, né? Tá correto. Podem fazer. Mas ela tá fazendo, sabe por quê, né? É porque eu dei vinhetinha dela, porque eu falei lá que ela fez comentário enorme e tal, não sei o quê. É, então. Tá, mas, né? Renata, eu gosto de você e até porque você também tem aquele desejo de fazer um episódio só pra falar mal da igreja. Tá na minha lista. Ouça esse. A Renata pergunta se a gente vai ter paciência caso ela indique visão histórica pros alunos dela. Olha, Renata, eu vou continuar falando palavrão, tô nem aí. Se me xingarem, se os seus alunos me xingarem, eu vou xingar a mãe deles. Eu não faria isso, né? Faria sim. E que a tia Márcia, cara, tia Márcia, que é a tia da Renata, ela nos escuta e leva um papel com o endereço do site pra indicar pra todo mundo. A tia Márcia, cara, a tia Márcia é um exemplo pra todos os nossos ouvintes. Divulguem. Pois é, andem munidos de um post-it, escrevam o endereço do site e colhem na testa das pessoas que vocês encontrarem. Eu acho, inclusive, que as pessoas deviam segui o exemplo da tia Márcia, sempre que elas vissem um papel em qualquer lugar, escrevessem histórica.com.br no papel. Olha, que exemplo, Topeira. Tipo você, grafiteiro, pichador, que tá sem ideias, pegue o muro da casa do vizinho. É brilhante. Exatamente. Topeira. Escreva na viatura da polícia, histórica.com.br. Visão histórica passou por aqui. Olha, eu não sei se isso que a Renata tá falando é verdade ou se é mentira, né? Mas, enfim, se for verdade, tia Márcia, se a senhora nos escuta, um beijo pra senhora. Continue com o papelzinho, passando o nosso endereço pra todo mundo, tá? Sim, um beijo pra tia Márcia. Tem também o comentário do Leonardo Mitocôndria, cara. Ele disse que foi um puta episódio, que ele gosta muito dos egípcios e da mitologia deles. Disse que a história é enorme e que pode ser vista pela própria religião, que foi politeísta, depois monoteísta, depois voltou a ser politeísta. Ele sugeriu para que a gente faça outros episódios sobre civilizações antigas ou até mesmo sobre a própria pré-história. E o Leonardo, ele perguntou o que nós achamos dessas teorias que dizem que aliens ajudaram os egípcios e outros povos a fazer suas construções. Porque tem gente que realmente acredita nisso. Ele acha bobeira, principalmente que isso acaba tirando todo o glamour e respeito que tais povos teriam, e acaba menosprezando eles. É, eu não entendo, cara, o que esses ouvintes estão querendo dizer com teoria, mas tudo bem. É, ele quer saber o seguinte, você acredita que os ETs ajudaram os povos antigos a construir as megas coisas? É lógico que não, né, cara? Eles não precisavam de ajuda. Os ETs fizeram sozinhos, lógico. Tá bom. Tem também o comentário do Felipe Nunes, que diz que o episódio tá muito bom, que conhece pouco a história sobre o Egito, tirando a mitologia dos caras. O Almighty, que já disse que é nosso fã. O Samuel Varela disse que sempre achou fascinante a história do Antigo Egito, que é sim assunto pra N episódios. Tivemos também a presença ilustre do Rodrigo do Quarto Sinistro, Topeira. Por que do Quarto Sinistro, né, cara? Rodrigo, fotos do Quarto Sinistro para japonês@historica.com.br. Exatamente. O Rodrigo, ele disse que é um entusiasta da história antiga, apesar de deixar os egípcios meio de fora. Ele se foca mais em outros povos e civilizações. Ele gostou bastante do podcast, estamos de parabéns, e ele está ansioso para escutar a parte 2. Tivemos também participação aí do Tozzi, cara, lá do Cerveja Geek. Ele disse que mandamos bem e pergunta se assistimos ao filme 10.000 antes de Cristo, que mostra as pirâmides sendo construídas com a ajuda de mamutes. Cara, eu não vi, mas eu e o professor estivemos lá nas gravações. Na verdade, não são gravações, né, cara? Vocês filmaram ao vivo. Sim, cara, isso aí na verdade é um documentário. Topeira, no Twitter nós tivemos a participação do Jackson Kuntz, do Cancer Jack, da Toshi e o Mito. Toshi, se for isso mesmo e tiver certo, você manda pra gente, fala que tá certo. Se tiver errado, você fala que tá errado. Tivemos também a presença das meninas do Guria Nerds, cara. Tivemos também do pessoal do Cerveja Geek, do Gabriel Brasil 9, da Yasmin, que deixou o comentário no nosso site, do blog do Dário, da Angélica Hellish, do Rodrigo Coimbra, do Dom Turai, do Redra Online. E eu queria deixar aqui um abraço pro Bruno Peça, cara, que comentou na coluna Hoje na História, do dia 12 de julho. O Bruno é um amigo meu que mora lá em São Paulo, na capital, e eu acabo vendo ele muito pouco, mas é muito gratificante ter visto a mensagem dele no nosso site, ver que ele escutou a gente, leu a gente. Bruno, abraço. Até o próximo reencontro aí. Ciúme! Que mais, japonês? Só isso, Topeira. Só isso? Recadinhos? Recadinhos... Não, temos... Sim, eu tenho um lembrete. Temos mais mulheres nos seguindo, cara. Isso é sempre certo, bom. Certo, sim. Porque as mulheres também gostam de histórias. As mulheres também são inteligentes. Quem disse que não? Quem disse que não? Existem mulheres inteligentes, mulheres nerds. Tá aí o pessoal do Gurias Nerds, cara. Olha o japonês fazendo jabá que te pagaram, é isso? Não, cara. Eu fui lá conhecer o site das meninas. Bom, eu tenho dois recadinhos. Falar da coluna Hoje na História com o fantástico japonês. É, obrigado. O japonês agora está mandando na coluna Hoje na História, está fazendo sozinho. Exatamente, Ctrl-C, Ctrl-V. Wikipedia, Ctrl-C, Ctrl-V. E também deixar aqui o nosso parabéns pro pessoal lá do MasmorraCast, né, japonês? Quantos aninhos, Topeira? Um aninho, é um bebê. É um bebê. Nós mandamos aí a nossa mensagem de voz pro pessoal, a gente escuta o pessoal do Masmorra. Fica aí a sugestão, a indicação pra você. Nós não indicamos qualquer um, né, japonês? De maneira alguma, e eu acho que isso vocês já devem ter percebido. A gente não elogia de graça simplesmente por politicagem. Então quando a gente elogia e a gente indica é porque a gente gostou mesmo. Exatamente. Vamos lá então, japonês? Vamos lá, Topeira. Fazer o quê? Vamos falar um pouco sobre Galileu. Renata, atenção, lá vem a igreja. E vamos contar mais essa história. Mas vamos lá. Seria esse o nosso primeiro episódio biográfico japonês? Seria. Seria e não seria, né, ao mesmo tempo. A gente não quer fazer, assim, uma biografia, né? Porque biografia tá cheia na internet, né, cara? Só o cara abrir o Google, digitar biografia Galileu e ler. A gente vai fazer aqui meio que um papo de bar, conversa solta sobre Galileu. É o primeiro papo de bar sobre história. Bom, vamos lá. Como é que a gente começa essa conversa, hein, professor? Quem foi Galileu? Vai falar sobre a idade dele, quando que ele nasceu, quando que ele morreu. É, isso é importante, né, cara? Quando que ele nasceu? Me diga. Na verdade, eu não sei. Ninguém viu aí quando ele nasceu? Eu sei. Vamos lá, eu e o Orphan seremos a cultura, então, dessa vez. A quiz do Galileu, vamos lá. Quando nasceu Galileu? Vamos lá. 15 de fevereiro de 1564. Essa informação é extremamente relevante quando a gente tá falando do cara que inventou o telescópio, revolucionou a astronomia e revolucionou a física. Certo, mas já vamos pra primeira consideração importante. Ele não inventou o telescópio. Professor, você que é o único cara que sabe alguma coisa entre nós aqui, o Galileu, ele nasceu ali no fim do século XVI e começo do século XVII, né? Ele viveu esse período. O que acontecia na Europa nessa época? Europa, o mundo era Europa nessa época ainda, né? É, essa época aí de começo do século XVI, estava começando as grandes navegações, né? Tinha descoberto o Brasil, as Américas, é isso. As navegações para a África, para as Índias. Então o mundo estava um pouco mudando, né? Do que era antigamente ser só a Europa. E aí o Galileu era o processo famosíssimo, o Renascimento. É aquilo que todo mundo veio falar e não sabe o que é. Bom, nós também não sabemos. Explique pra gente o que é o Renascimento. Quem renasceu, da onde? Não, o Renascimento, o Galileu fez parte aí é da Itália, né? Uhum. É, vários reinos, depois a gente pode falar. Mas a Itália, o que é hoje Itália, o Galileu estava lá e ele foi um grande cientista. Mas ele participou desse processo de Renascimento que é mais conhecido pelos artistas lá, o Michelangelo, o Rafael, o Leonardo da Vinci. O que é esse Renascimento? Basicamente, as pessoas ligadas à burguesia, que como tinha muito comércio, a burguesia enriqueceu. E a burguesia tinha muito dinheiro e ficava pagando os artistas, pagava os cientistas. Fazer as obras para se diferenciar do povo, né? Já que eles não eram do povo, eles eram do a burguesa, o povo, vieram do povo, né? E eles não eram nobres, então eles tinham dinheiro que pagavam para ficar diferente do povo, já que a nobreza é uma coisa que é herdada. E aí na Itália, naquela época, eles começaram a buscar fazer coisas diferentes. Qual que era a arte que tinha naquela época? Né? Da igreja só, da igreja que mandava em tudo. E aí eles vão buscar obras antigas, da época chamada época clássica, da Grécia, Roma, os greco-romanos, né? Chamados assim. E aí isso chamado Renascimento. Basicamente, a gente resumindo bem, isso é Renascimento, que vai renascer as ideias clássicas da época lá dos gregos e romanos, aí uns quase 2000 anos depois de quando elas existiram. Então eles vão pintar lá as pessoas sem roupa, vão buscar a beleza dos corpos, né? Essas coisas assim, dos artistas, né? Basicamente, a gente pode dizer assim, então, que na parte das pinturas, o que eles fizeram naquela época é o que o cinema faz hoje, assim, acabaram as ideias e vamos fazer igual fazia antigamente? Vamos fazer remakes? É, mais ou menos isso. Tinha isso de fazer os remakes, mas é, na verdade, também um movimento descolado da igreja, né? Tudo é muito vinculado à igreja. E eles vão buscar ali uma coisa... Não que eles são contra a igreja totalmente, né? Mas eles vão buscar outros padrões. Tipo, as obras só podiam ser obras religiosas, só podia ser tudo mesmo padrão. É, o pensamento tinha que ser só o pensamento da igreja. Então vão ter gente pensando diferente, fazendo outras coisas e tal. Galileu Galilei, we pronounce sentence. Você sabe onde que o Galileu nasceu? É uma cidade turística famosa. Pisa. Galileu que entortou a torre. Marginalzinho. Ele esteve por Santos, então. Eu também, Galileu passou por Santos. Lá ele é conhecido como Galila. Galileu é um pit boy que ficava na praia de Santos lá, socando areia dura. A gente vai chamar o Galileu só de Galila até o fim do episódio. Beleza. Mas enfim, o que acontece, né, cara? Por que as pessoas falam tanto que Galileu era um cara inteligente, que ele era um cara foda, que ele tinha um pensamento revolucionário. O que o Galileu fez? O Galileu, na verdade, como que era? Não tinha, assim, não existia ciência na época. Ele foi revolucionário, não só pelo que ele fez, assim, o que ele falou de, igual você falou aí, do telescópio que ele não inventou, e das outras coisas, as observações astronômicas, né? Ele é considerado o pai da física moderna. Ele revolucionou totalmente, assim, o que se pensava, mas também os procedimentos. E como que era na época aí, né? O pessoal falava o que Aristóteles falou, tava certo. Antes, vamos lembrar aos nossos ouvintes o que Aristóteles falou. Não, quem é Aristóteles? Aí você tá querendo demais, né, cara? Como assim esse negócio de internet, hein? O Aristóteles é aquele famoso filósofo grego aí, né? Que ele falou muitas coisas, mas basicamente, resumindo assim, não existia a ideia de comprovação como hoje ciência. O cara fala uma coisa, vai lá provar que tá certo. Na época não tinha que provar, o Aristóteles falou que tá certo. Então, por exemplo, ele falou que o... algumas coisas que o Galileu vai contestar aí, na época se falava que a Terra é o centro do universo, por exemplo, né? Então, que tá na Bíblia, tal história. Então, a Terra é o centro do universo. Uhum. Então, isso... é, por que a Terra é o centro do universo? Porque aí, pronto. Ninguém ia buscar comprovar. Isso é uma verdade óbvia. Então, o Galileu, na verdade, vai revolucionar um pouco a ciência, porque ele vai fazer investigações científicas, como a gente faz hoje. Ele vai buscar aí a comprovação empírica de tudo que ele fala. Ou seja, vai olhar se é mesmo. O professor tá, tipo, meio mostrando assim que Aristóteles era um imbecil, né? Mas não é bem assim também, né? A questão aí é... lógico, ele tá dizendo que Aristóteles é imbecil, né? Tanto pelo pensamento filosófico dele, ele é conhecido até hoje. A questão é que você acordava de manhã, olhava pro céu e via o sol. Aí durante o dia o sol ia girando e saía lá do outro lado do planeta. E aí de noite as estrelas e a lua e tudo passava girando ao redor da Terra. A coisa lógica se pensar para um observador, né, para um pensador naquela época, é assim, eu tô aqui parado e as coisas estão girando ao meu redor, né? Então assim, era um pensamento lógico e aceitável. Até hoje, se alguém falar isso para mim, eu vou achar lógico. É o que eu tô vendo. Ou não. Galileo Galilei, we pronounce sentence. Em 1592, Galileu, ele foi nomeado professor de matemática da Universidade de Pádua, cara. Ele ficou lá por 18 anos, e aí ele lançou um livro, que foi O Mensageiro Celeste, que nesse livro ele continha uma descrição do céu mais detalhada do que nunca, assim. E como a gente tava falando lá sobre astronomia já, que a gente já tinha falado que o telescópio não foi inventado por ele, né? O telescópio foi inventado em 1608 por Hans Lippershey. Acho que é isso. É um cara qualquer da Holanda. Ele não foi inventado pelo Galileu, mas o Galileu, o que ele fez? Ele pegou e usou o telescópio de maneira científica. E ele aperfeiçoou o telescópio do cara. Porque ele conseguiu um poder de ampliação maior do que aquele que o cara vendia. E ele não comprou o telescópio do cara. Ele viu como funcionava, descobriu como funcionava e montou o dele. Na verdade, o telescópio era um negócio feito com lente de óculos, né? Era uma luneta, né? É, o cara pegou duas lentes, alinhou elas, colocou num tubo e falou: olha aqui que barato esse negócio que dá pra ver lá longe, sabe? É, e no início era tipo um brinquedo, né? Que, sei lá, os nobres usavam em festas assim, só pra recreação. E o Galileu ouvi dizer que existe um negócio assim, e ele produziu, né? Ele fabricou o dele. E o japonês deu uma atropelada na história, né, japonês? Eu não sabia que você ia falar tão longe assim. Não, é só pra deixar claro que assim, depois que o cara inventou o telescópio, ele pôs umas pedrinhas coloridas e ele falou: porra, agora virou caleidoscópio, cara. Ótimo. Eu consigo vender mais fácil. Ele inventou, entre aspas, o telescópio útil pra pesquisa científica, né? É por isso que ele é considerado o inventor do telescópio. Ele não foi o cara que teve a ideia, mas ele foi o cara que teve a ideia de pegar aquilo e usar pra alguma coisa útil. Porque o que a gente leva em consideração quando a gente pensa em telescópio é justamente aquilo que o Galileu usou e que construiu, que a gente consegue ver pelo menos as crateras na Lua e tal. Coisa que o cara não conseguia com o telescópio dele, o inventor, né? Então o Galileu aprimorou isso. Foi com a invenção do Galileu lá, com o aprimoramento dele, que ele descobriu que a Via Láctea não era simples poeira cósmica, né? Era um aglomerado de planetas. Ele descobriu os satélites de Júpiter, as montanhas e crateras da Lua e tal. Aqui a gente precisa também citar uma parte um pouquinho obscura. De quem? Do Galila. Eu acho que isso não é muito dito, né? O professor pode me ajudar se isso é... Fala-se sobre o Galileu na escola ainda, professor? É, fala. Tem os livros, tem geralmente umas 4 ou 5 linhas sobre ele. Galileu, então, era um cara que aprimorava as ideias, né? Porque o telescópio não era dele, mas ele aprimorou. A ideia do sistema heliocêntrico, né? Que antes era o geocêntrico, né? Mas ele, então, aprimora a ideia do Copérnico. É um baita de um consultor. Não, é que ele... A ideia, assim, na verdade, do Copérnico, é porque ele vai... O Copérnico falou, mas não tinha como provar. Era uma ideia, né? Como o Aristóteles falou, também não tinha como provar. A diferença do Galileu é exatamente essa, que ele vai provar, observando aí as fases de Vênus, né? O planeta, aí, que é aquela chamada estrela de não sei o que lá. E é visível, né? Essa aí, chamada estrela de não sei o que lá, que fica ali perto daquela parada ali, naquele lugar. Vênus é um planeta, né? Na verdade, a gente vê no céu, parece uma estrela como outras qualquer, uma maior estrela até, parece mais brilhante. Você tá querendo dizer a estrela d'alva, seria isso? É, isso aí, sabia que não é de Davi, cara. Davi do judeu. Aí a estrela d'alva é porque ela é a estrela mais brilhante que tem no céu. E aí ele, observando, ele chegou à conclusão que ela é uma planeta que já é em torno do Sol, das fases de Vênus, que se movimentava diferente das outras estrelas, tinha alguma coisa errada. E aí ele chegou à conclusão que a Terra também é um planeta que já é em torno do Sol, como a estrela d'alva, que não é a estrela. E isso, assim, isso que ele fez diferente, comprovou. A ideia dos outros só falava e não tinha como provar. Tá, eu acho, né? O que acontece é que nessa época era muito difícil provar qualquer coisa, né? É igual a gente ter uma ideia hoje, né, que seja completamente extremamente radical em relação ao mundo que a gente conhece, sei lá, falar que a água, na verdade, não é um estado líquido de uma matéria, na verdade, ela é um bicho gigante que anda pelo mundo, sabe? Sério? Na verdade é, mas eu não tenho como provar, então não vou divulgar a minha teoria pra não ser queimado. Galileu Galilei, we pronounce sentence. Mas o difícil pro Galileu foi que ele pegou o telescópio e falou: ih, rapaz, olha só que barato, vou ficar aqui de bobeira olhando pro céu. E ele ficou observando a Lua e ele viu que a Lua tinha crateras, ele tem uns desenhos lá mega detalhados, né, da superfície da Lua que ele fez. Só que esse negócio da Lua ter crateras é contra o pensamento dos teólogos da igreja, né? Que eles diziam que os astros eram todos perfeitos, de superfície lisa, sólidos e blá blá blá. E o Galileu viu aquilo, mostrou pro pessoal, né, que ele era um cara da sociedade, ele era um professor de universidade, né? Ele tinha trânsito entre os cardeais, os padres. Ele mostrou e os caras falaram: nossa, absurdo, não é verdade? E desde aí, ele começou a ter problema pra divulgar. Você pode falar mal da igreja? Não, vamos falar mal da igreja o tempo todo. Mas antes eu preciso falar uma coisa sobre Galileu, cara, só pra desmistificar assim a imagem que as pessoas têm dele, de que ele era um grande herói, mega cara, que só pensava no bem e que revolucionou o mundo. Na verdade, a primeira coisa que ele fez com o telescópio dele foi vender pra Marinha, né? Vocês sabem disso? Fofoqueiro. É verdade. Ele chegou pro pessoal lá da Força de Guerra de Veneza e falou: olha só esse negócio aqui que barato. Com ele você pode ficar aqui na torre olhando. Quando o navio do seu inimigo estiver a 2 horas daqui, você vai ver ele pela janela com esse fantástico telescópio e vai poder se preparar. E a Marinha adorou e comprou a ideia, né? Foi daí que o Galileu tirou dinheiro pra estudar, né? Que ele era um professor, ele não era um cara mega rico. Tem isso nos livros de história, professor? Não, isso não tem, não. Isso aí tem a ver, é uma intriga da oposição. Na verdade, é uma coisa muito interessante de se falar, não sei se isso consta no livro também. O nome telescópio não foi o Galileu que inventou, nem o inventor do telescópio. Esse aí foi um nome cunhado por outro italiano, agora não vai me ocorrer aqui, né? O nome do cara também não importa. Joseph Telescópio. É, exatamente. Era o Luigi Telescópio. Luigi Telescópio. O Galileu, na verdade, chamava o telescópio de Telegalileu, tô brincando. Ele chamava de lente de espionagem. Ah, ele é bacana, legal. Não, é sério, ele viu o negócio como uma oportunidade de negócio militar mesmo, né? Ele falou: vou vender pras pessoas do governo. Ele não era um otário, assim, um porra louca, bicho grilo que ficava andando em sandália, fumando e pensando na rua. É, aquela época que as guerras eram bem pertinho, a luneta é uma vantagem, assim. Não tinha armas de longo alcance, né? Então, a pessoa pra te atacar tinha que chegar perto, né? A luneta, antes de chegar perto, você tava vendo já o cara se preparava, né? É importante falar também que com essa ação, o Senado de Veneza, né? Pra onde o Galileu vendeu a ideia do telescópio com uso militar, eles deram pro Galileu um salário vitalício. Olha que coisa útil. Por isso ele pôde descobrir e inventar as coisas que ele inventou depois, né? Porque ele não precisava trabalhar. É, precisar ele precisava, mas assim, ele não tinha uma fonte de riqueza eterna, né? Não, mas fato é, historicamente, a indústria bélica, assim, tudo que envolve militar ou qualquer coisa do tipo, sempre... Aliás, as invenções vêm em demanda, muitas vezes, da indústria bélica. Grandes invenções que temos até hoje, a primeira vez que os caras pensaram foi com algum uso de matar alguém, por ir alguma civilização, machucar outra pessoa. Então, nada mais justo, pô. Tem que vender mesmo. É, o que acaba dando dinheiro também, né? Olha só, o exemplo do Galileu é um desses. É, na verdade, a gente pode dizer sim, né, que a indústria bélica realmente incentiva a tecnologia, né, para que os desenvolvimentos sejam mais velozes, que as coisas aconteçam mais rápido. Mas a gente não pode também, né, tipo, dar isso como um louvor pra guerra, né? Na verdade é um, como diria o poeta, é uma cereja em cima de um bolo de merda, né, cara? Quando você, Topeira, foi falar do Galileu, que ele, né, sobre a imagem dele e tal, eu pensei que você ia falar que o primeiro uso do telescópio que ele fez foi pra olhar as vizinhas, cara. Eu imaginava que ele ia ser mulherengo, entendeu? Não. Perdeu a oportunidade. Embora ele fosse mulherengo. Não era mulherengo, mas a filha dele, ele teve 3 filhos, né? A filha mais famosa, a Virgínia, que depois virou freira e tal, tem um papel interessante aí na vida do Galileu. Ela tá registrada lá, acho que foi em Pádua que ela nasceu, ou em Pisa, não sei, não importa. Ela tá registrada no livro de nascimento como nascida de fornicação. Porque o Galileu não era casado com a mãe dela, né? Então... Galileu Galilei, we pronounce sentence. Mas aí, o que aconteceu? O Galila tava lá, né? Na praia de Santos, na areia dura. Falou assim: bom, tô aqui com meu salário vitalício, eu vou começar a olhar pra cima com esse negócio aqui. E ele começou a observar os planetas, né? Ele aumentou a potência do telescópio mais ainda. E ele começou a olhar pra Júpiter, né? Já se sabia que existia Júpiter, viu, gente? Não venham dizer depois que eu falei que ele descobriu Júpiter. Mas ele viu coisas que não dava pra serem vistas a olho nu, né? Ele viu as 4 luas de Júpiter, né? As mais brilhantes, que hoje a gente sabe que são... Acho que são 60 luas que tem em Júpiter. 60... Hoje a gente sabe que tem mais... Tem um monte que a gente não sabe quantas é, né? A gente sabe que existe, que não sabe quantas são. Não, eu acho que são 60 satélites, né? Não exatamente luas, mas tem luazinhas, luazonas, mas essas eram só as 4 que dava pra ver com o telescópio dele. E aí que ele publicou o livro que o japonês falou lá no Sidereus Nuncius, né? Como é que é? Mensageiro das Estrelas em português, é isso, né? Cara, ele escreveu em latim, você não sabe latim? É, eu sei, Sidereus Nuncius, foi o que eu disse. Eu só sei aramaico, foi mal. E ele saiu correndo pra publicar, né? Antes que alguém visse aquilo também, né? Porque o telescópio tava lá e não era só ele que tinha, que ele já tinha feito pra um monte de gente. E ele saiu correndo pra publicar e o livro foi um sucesso. E aí começaram os problemas do Galileu com a igreja. O que, que a igreja fazia nessa época, professor? Qual que era o comportamento da igreja? A igreja nessa época era muito boazinha, né? Porque a gente tava naquele processo aí de... Ou a gente chama de reforma protestante, né? Várias pessoas, o Lutero, o Calvino, aí, um pouco desse período aí, estavam contestando a igreja católica, falando que eles estavam errados e tinha uma série de problemas. Eles estavam naquele período que a gente chamou de Inquisição, tava começando, né? Inclusive o Galileu foi chamado pra falar com a Inquisição, perguntar o que ele tava, de onde veio essas ideias dele. Então a igreja, ela tava no momento de sofrer uma série de ataques, né? Porque países protestantes, como a Alemanha, a igreja, imagina, só tinha igreja católica na Europa. Nessa época ela perdeu muitos fiéis, perdeu muitos países inteiros, a Alemanha inteira, depois vai ter a Inglaterra inteira, deixar de ser católicos. E eles estavam aí investindo em bondades, suas bondades em outros lugares, né? Um dos lugares é as Américas, né? Os jesuítas, eles iam pra América pra espalhar a bondade de Deus nesse período aí. Quem não aceitava, eles matavam, mas eles espalhavam bem. Espalhar a bondade é um termo que eu nunca tinha ouvido, mas eu gostei, cara. Tá de parabéns. Mas é um momento da igreja, é um momento da história aí muito conturbado. Lógico que a gente às vezes fala assim, faz falar isso assim quando passou muito tempo. Porque daqui uns 500 anos os caras vão falar assim, ó, teve um momento no final do século 20 que teve uma transição, inventaram o computador e mudou tudo a forma das pessoas trabalharem, pensarem, se comunicarem, né? Principalmente depois do podcast Visão Histórica, né? Mas é assim, porque a gente fala internet, essas coisas tudo aí, parece que surgiu do nada, né? O computador foi inventado, na verdade, na década de 60. Então a invenção do computador trouxe uma revolução pro mundo. Mas é uma coisa que tá acontecendo já há 50 anos e continua mudando. E aí na época do Galileu tava acontecendo isso, né? O Renascimento que a gente falou aí, novas visões, as novas descobertas, novas religiões, tá tudo virando de perna pro ar. E a igreja tava preocupada, assim, né? Não deixava muito ter dissidências. Qualquer ideia contra a igreja já é visto como uma ameaça. Essa é a época da Guerra dos 30 Anos, não é? Eu acho que é sim, porque a Guerra dos 30 Anos começou em 1618. Mas o Galileu escreveu aí quase no final aí, né? Ele já tinha escrito esse livro. Ah, sim, não. Foi antes. Eu tô só lembrando que foi que você falou da Reforma Protestante, eu lembrei da guerra. Ah, sim. Sabe que o Galileu fez outras coisas, além dessa descrição, esse livro que foi revolucionário, na verdade, só descrevia, né? Ele viu, ficou vendo as coisas com a luneta e ficou falando o que tinha visto só. Qualquer um que pegasse a luneta ia ver a mesma coisa. Você quer parar de chamar o telescópio de luneta, cara? Você tá desrespeitando a obra de Luigi Telescópio. Luneta astronômica e não telescópio. A gente tá falando telescópio, aí o pessoal que tá ouvindo vai imaginar o telescópio de hoje. Vou achar que o telescópio é aquele que tem no, nas imagens, assim, que abre o teto, assim, pras pessoas. Caramba, cara, ele apelou. O Galileu tinha um observatório na casa dele. Observatório científico, né? Eu quero uma luneta, eu quero pegar na mão assim, só tinha um olho, não tinha nenhum, e eu era compridinho. Veja só bem. Só tinha um olho, não era o Galileu, gente. Galileu não era pirata, não era caolho. O Galileu tinha dois olhos, a questão é que só dava pra olhar com um, porque o telescópio era só pra um olho, certo, professor? Isso. Não ia chamar binóculo. Bem bolado, boa ideia. Vamos patentear essa ideia. Mas já existe o binóculo, cara, já foi inventado. Essa era piada, se você explicar, ela perde a graça. Sarcasmo, professor. Galileu Galilei. We pronounce sentence. O Galileu tem uma experiência, ele, além dessas descobertas aí da astronômicas, ele fez estudos científicos, ele era matemático também, né? Então ele, por exemplo, tem uma teoria aí de que os corpos, quando caíam do chão, né? Quanto mais pesado, mais rápido ele caía. E aí o vai provar que não é assim, que a gravidade é a mesma para todos os corpos caem na mesma velocidade. O que muda, às vezes, é a resistência do vento e tal. E ele, para provar isso, usa a torre de pizza. Pizza? de Pisa? A Torre de Pisa, que eu falei lá no começo, que ele entortou a Torre de Pisa. Ele entortou a torre pra poder fazer a experiência dele. Então ele subiu, como é a torre torta, né? Um pouquinho inclinado. Ele subiu lá, pegou duas bolas de ferro, né? Duas bolas de metal pesadas, uma grande e uma pequena. Jogou as duas ao mesmo tempo. É, na prática, né? Isso que eu falei, ele buscava a prova empírica. Todo mundo falava que uma coisa pesada cai mais rápido do que uma leve. E isso era tido como uma verdade universal. Então ele basicamente provou que estava errado essa ideia. O Galileu, ele foi o cara que... A primeira revolução dele foi essa, né? Do... De mostrar, né? De ele pensar alguma coisa filosoficamente, calcular aquilo matematicamente e provar com experimentos. Que até então não tinha esse negócio de fazer uma experiência para provar alguma coisa, né? Não tinha. Era evidência, só o modelo, né? Aristotélico. Exatamente. Oh, aristotélico. Boa, hein? Parabéns. Não, mas é o termo mesmo. É. Eu sei, mas tá de parabéns. É, porque não tinha evidência, cara. Quem é da mesma época que eu e da mesma época que Topeira e acho que do Orphan também, o professor, eu não sei, que ele é um pouco mais novo. No mundo de Beakman, os caras faziam essas experiências, lembra? Ah, mundo de Beakman. Sim, mundo de Beakman. Pois é, cara. E aí o professor falou da torre de pizza. Então, se você é mais gordinho ou mais magrinho, né? E você tem um amigo aí que é o oposto. Se vocês saltarem da sacada do seu prédio, nesse exato momento, os dois vão chegar juntos ao chão, né? Só não pode tentar isso em casa. Faça os testes, ouvintes. Você que é gordo, arrume um amigo magro. Você que é magro, arrume um amigo gordo. Vamos, eu e o Orphan. Claro. Vamos, Orphan, fazer o teste. A gente faz um vídeo, coloca no YouTube. A gente vai pular de cima do prédio mais alto de Ribeirão Preto e filmar pra ver quem cai no chão primeiro. Como todo bom japonês, eu filmo. Mas tudo a ver com o assunto, né? A gente tá desvirtuando já. Mas o mais importante é que Galileu desenvolveu os fundamentos da mecânica dos estudos da máquina simples. Tipo alavanca, plano inclinado, parafuso. Olha só, parafuso. O Galileu estava lá. Mais pra frente, no fim da vida... Não no fim da vida do Galileu, né? Não, não tão mais pra frente assim. Ele chegou a pensar, né? Assim, de usar o pêndulo como um relógio, né? Pra fabricar um relógio. Ele chegou a esquematizar assim, mas ele não fabricou. Mas ele percebeu que aquilo era a ideia. O que que tem o movimento do pêndulo que ele descobriu? O pêndulo sempre existiu. É um peso amarrado numa corda ou numa haste, sei lá, qualquer coisa. O que ele sacou, isso quando ele tava na faculdade de medicina ainda. O cara era um jovem, tinha lá seus 20 e poucos anos. Mas o que ele percebeu foi o isocronismo do pêndulo, né? Que dependia não da massa do negócio, e sim do comprimento do fio. O que a gente pode falar assim, esses negócios de plano inclinado, pêndulo, movimento de pêndulo, a balança hidrostática e parafuso, que o Orphan citou também. A gente pensa, ah, mas que bobagem, né? Mas o cara, ele inventava isso pros experimentos dele. Ele era um cara que tava, assim, muito, muito, muito à frente do tempo dele, e ele inventou coisas que a gente usa até hoje, como o pêndulo, por exemplo. Ele não inventou o pêndulo, mas ele descobriu pra que servia. Enfim. Pode falar mal da igreja agora? Eu também queria falar mal. Então vamos, falar mal da igreja. Galileu Galilei, we pronounce sentence. Pra falar mal da igreja, professor, a gente precisa antes falar do Copérnico, né? Foi daí que surgiu o problema, cara, que o Copérnico... Olha só, o Copérnico é um cara muito mais foda que o Galileu, astronomicamente falando. Porque o que o Galileu viu com o telescópio e depois tentou provar, o Copérnico calculou de olho, cara. E viu sem telescópio. Viu sem telescópio. Ele tinha supervisão, né? Ele olhou assim e falou, pô, cara, acho que a Terra tá girando, sabe? Ele teve a sensação que a Terra tava girando. Não sei como é que ele descobriu isso. É, se chama bebedeira, né? E o Copérnico não quis publicar o livro dele porque ele ia ser ridicularizado. E publicou e foi ridicularizado, né? De fato, ele foi ridicularizado, onde já se viu falar que a Terra girava, né, cara? Se a Terra girasse, como é que o passarinho ia acompanhar a Terra, né? Mas tem o seguinte, os autores medievais, eles já aceitavam que a Terra era redonda, né? Eles já acreditavam no... Não, eles, mas eles acreditavam nesse modelo geocêntrico aí, que a Terra tava parada. O que acontece é que a Igreja Católica, que sempre comandou a verdade, porque você já tinha falado, aceitava esse modelo. Daí, então, que dava problema. Porque, assim, o Copérnico, ele não deu pau com a igreja. Por quê? Porque ele sempre colocava uma nota nas teorias dele, que ele dizia que o modelo que ele estava apresentando devia ser tido como uma ferramenta matemática, cara. E não que aquilo era verdade. Foi aí que deu pau com o Galileu, porque o Galileu, ele defendeu mesmo. Ele falou, não, é isso aqui que tá certo, é desse jeito. O grande problema de Galileu foi esse negócio dele trombar com a religião, né? Galileu, de fato, ele era católico, né, cara? Ele não era ateu. Então, ele tem uma frase sensacional que ele fala assim, que ele não tem dúvidas de que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Ele só achava que era um péssimo livro de astronomia. Ele não botou em questão nenhum momento, assim, que a Bíblia era a palavra de Deus e que Deus era o maioral e que Deus poderia tudo e que Deus tinha criado o mundo e que era assim. A questão é que ele queria separar o pensamento, o raciocínio, da questão da fé. E foi aí que a igreja achou ruim, né? E a Inquisição foi atrás dele. E o primeiro cara que foi atrás dele foi o cardeal Bellarmino, que era o... Era o Torquemada italiano, né? Torquemada italiano, né? Essa foi boa. Mas era. Ele é o inquisidor Morla. Mas eu vou perguntar uma coisa. Quem que é o Torquemada, cara? Torquemada? Ouça o nosso podcast sobre a Inquisição Espanhola que você vai descobrir. Ó, oh, cara, fazendo propaganda. Toma aí. Uma coisa que ele... Foi em 1900... Esse aí que você falou é 1616. Aí os cardeais, na verdade, se reuniram lá, lendo o que o, né, o Galileu falava, o que ele escreveu, e chegaram à conclusão em que essa... Falava assim, ó, a reflexão, né? Depois de 4 dias reunidos os cardeais, né, os teólogos e tal, foram unânimes. Aí eles consideraram a tese do astronomia do Galileu filosoficamente absurda. Na verdade, só, eles pegavam as ideias astronômicas deles e julgavam como se fosse uma ideia filosófica. Por que é filosoficamente absurda? Porque estava contra o que Aristóteles falou. Então, filosoficamente, é uma coisa absurda. E totalmente heréticas, né? Que eram contra o que a igreja falava também. Então, você vê, o Galileu cometeu duas coisas absurdas para a época aí. E contra o que Aristóteles tinha falado, todo mundo sabia que era verdade, fazia mais de 2000 anos, e contra o que a Bíblia falava também, que é verdade, né? Incontestável. E aí ele vai ser punido com base nisso aí, né? Na verdade, o Galileu, ele não chegou assim a ser punido, né? Na forma que a Inquisição punia as pessoas. Você sabe por quê? Porque ele era fodão, né? Não, porque ele é um cara camarada. Ele tinha uma vida social legal. O pessoal da igreja, ele frequentava a igreja ali. A galera não via ele como um sei lá, uma bruxa maldita, vamos queimar ou qualquer coisa assim. E ele também era um cara muito gente boa. Vai ali, tomava com a galera, saía ali no final de semana. Você quer dizer, então, que o Galila ficava no bar tomando uma com a galera, é isso? É lógico, o Galila chamava a galera da igreja ali, tá, terminava a missa, colava no boteco do lado, tomava uma, ficava pensando nessas beira de pêndulo, telescópio, essas coisas, ia pra casa dormir, entendeu? Mas a galera gostava dele. Então ele desfrutou de um tratamento bem brando, né, pros padrões da Inquisição nessa época, porque ele era camarada. O Orwell colocou duas coisas, assim, ele simplificou a descoberta do Galileu. Galileu era um bêbado que ficava tombando de um lado pro outro e falou, isso pode ser o movimento de um pêndulo. Caía, batia a cabeça, via estrela, falou, telescópio. Pronto, cara. O que o Orwell tá querendo dizer é que o Galileu era um pensador, ele era um professor universitário, ele era um cara conceituado na sociedade, e por isso ele não foi punido. O que também não quer dizer que ele não poderia ser punido, porque foi nessa época mais ou menos aí que o Giordano Bruno, né, que era um padre, o cara era um padre e foi queimado vivo, ao contrário do que a Inquisição fazia naturalmente, que era matar a pessoa e queimar ela. Eles queimaram o padre Giordano Bruno vivo exatamente por causa desse tipo de pensamento que ele tinha, que ia contra a fé. Porque eu queria saber o seguinte, o Galileu, ele foi condenado, né? Ele foi condenado por desobediência e por... Como é que fala? Por ir contra as doutrinas católicas. É o que eles chamavam de... Foi considerado uma heresia formal, né? Mais ou menos um negócio assim, não lembro. Não sei se é esse o termo. Não, o que fica, então, é que assim, ele foi condenado, mas a punição dele não era a punição de costume para aquele período da Inquisição. A punição dele, que o cardeal Bellarmino, inclusive, deu para ele, foi que ele não poderia mais defender as ideias de Copérnico, né? E o livro dele, Sidereus Nuncius, ele teria que ser considerado apenas como uma teoria, uma hipótese, né? Uma proposição, assim, não era uma... Verdade. É, exatamente, não era uma verdade, era só um sonho que ele teve. Não, é verdade, agora é que eu lembrei, porque assim, teve as duas condenações, foi o que vocês falaram. Nessa primeira, o Tribunal de Santo Ofício tentou convencer ele de não defender as ideias dele, deixar isso pra lá. E ele continuou defendendo as ideias, né? E aí ele foi proibido de divulgar elas e ensinar elas. Porque o livro dele acabou... Os do Copérnico, na verdade, eles entraram pra aquele índice de livro proibido que tinha na época, né? Alguns livros dele foram publicados nos países protestantes, né? Que não tava nem aí. Mas assim, nessa primeira condenação, ele não tinha nenhum livro que entrou. Aí vai ter aquela história pro segundo julgamento dele, pra segunda condenação. Que acho que é isso que o Topeira ia falar lá. Que aí entra aquela amizade com o Papa, é isso? Não, nada disso. Ainda não. Não, ó. Quem no primeiro julgamento e no segundo julgamento tem 17 anos. Nesses 17 anos, podemos dizer assim, a igreja mandou ele ficar quieto. Ó. Quando você for defender a ideia, fala que você pensou nisso, mas não é verdade, não. Só é uma ideia maluca que eu tive. Fala que não fosse verdade, né? Não é pra falar como se fosse uma verdade, é como se fosse uma ideia dele. Como se fosse uma teoria matemática pra descrever a órbita dos planetas. Fala que é assim, é uma teoria. Não, é pior que isso, cara. Tem uma frase do Galileu que ele fala assim, enquanto os teólogos pensavam em proibir o livro de Copérnico, eu já o considerava verdadeiro. Entretanto, conhecendo os perigos de desobedecer às autoridades, eu me defendi dizendo que era apenas uma visão poética, um sonho que eu tive. Isso se referindo ao Sidereus Nuncius, né? Isso, então ele tinha que, na prática, parar de defender suas ideias. Foi isso que foi colocado. E ele, de certa forma, não parou, né? Porque ele teve o segundo julgamento, que é isso que eu tava falando aí. Não sei se você vai editar depois. Vou sim. É, mas não tem problema, a gente tá num papo de bar, cara, dane-se. Galileu Galilei, we pronounce sentence. Vocês sabem em qual salmo a igreja se baseou para contradizer o que Galileu falou? Não. Salmo 104, 5 da Bíblia. E lá tá escrito: Deus colocou a terra em suas fundações para que não se mova para todo sempre. Isso está no livro de Josué. Josué. Josué. Josué. Facilitou bastante. É. Deve ser ótimo ter o nome traduzido. É, uma coisa que a gente não comentou aqui, que é importante falar também, né? Pra ver como o Galileu era um cara, assim... Gente boa. Não, ele era um cara genial, né, cara? Porque ele pegou o livro dele, o Sidereus Nuncius, e mandou pros Medici, né? Que era a família que governava, né? O grão-duque da Toscana. Era um Medici, né? Tinha acabado de ser eleito. Eleito, sim, é. Tinha acabado de tomar posse, né? A família... Só pra falar uma coisa? Ah. Depois fala, não fala italiano, cara. É Medici. Depois me corrigiu do Joshua lá. Mas esse grande... de Toscana, é de lá que vem as linguiças? Exatamente, de onde vem a linguiça toscana que você come no seu churrasco. Era esse duque que fazia. Aí só quero me defender, só que eu tava traduzindo pro português. O Topeira falou em italiano e o órfão falou em hebraico. Então, muito mais difícil a língua que eu tô falando do que a sua, viu? E o meu italiano tem que ser perfeito, cara, senão depois eu levo bronca. Mas, enfim, os Medici, ou os Medici, né, eles eram os donos ali da Toscana há muito tempo. O que o Galileu pegou? Ele falou, bom, tem quatro irmãos, né, quatro Medici, e eu descobri quatro luas em Júpiter. Então, eu vou chamar essas luas de... Ninguém sabe, né? Cuquinho, Zezinho e Luizinho. Cri. Então ele chamou as luas de Cosmic Sidéria, que era em homenagem ao Cosimo, né? Que era o grão-duque. Só que o Cosimo achou que era puxação de saco demais e mudou pra Medicena Sidéria, né? Que tipo, as estrelas dos Médicis. E com isso, o Galileu mandou junto com essa cópia do livro que ele homenageava os caras com o nome das luas em Júpiter, ele mandou um pedido para ser considerado, além de matemático, como filósofo e fazer parte da corte da Toscana. E ele conseguiu. Então, o cara, assim, ele tava sempre fazendo ali uma engenharia social para conseguir o que ele queria, né? Ele não era só um inventor porra louca, ele era um cara esperto, assim, ele tinha habilidade social, ele tinha o trato com as pessoas. Gostei do termo, cara, engenharia social. É, seria similar à politicagem, assim, ou não? Exatamente. Não fui eu que cunhei o termo, não, mas é um bom termo. Uma coisa, o Galileu, quando você diz aí que ele... Essa visão diferente que ele coloca, né? Que, na verdade, na época, é uma grande ofensa. Que ele falava aí da Bíblia, né? Que o Arfon tava colocando. E Galileu falava que a Bíblia não devia ser interpretada literalmente em questões científicas. Você vê que tá propondo separar a ideia da ciência da o que tá escrito na Bíblia. E isso é uma coisa absurda aí na época, né? Até hoje em dia ainda é absurdo isso. É só pra igreja, né? É assim. é assim, claro. Mas o Galileu, apesar de ele ter aceitado, né? Parar de defender a teoria de Copérnico, né, e falar que era apenas uma visão poética e tudo mais, ele nunca desistiu de tentar provar, né, que a Terra se movia. Foi a primeira falha dele foi quando ele julgou que as marés poderiam provar que a Terra se movia. Ele falou que pelo movimento das marés dava pra perceber que a Terra tava se movendo, porque a maré subia, que ele cresceu em Veneza, né? Então ele via sempre o mar Mediterrâneo ali, sobe e desce. Ele achava que isso era como se fosse uma bacia, né, a água indo e voltando. E a gente sabe que não é assim, né? Foi a primeira bobagem que ele falou. Mas foi a única teoria que ele teve, assim, a única vez que a intuição dele falhou. É isso aí. Eu só me tiro uma dúvida. É, nessa época ainda acreditavam que a Terra era plana, não, né? Não, já tinha o Colombo, tinha aquela ideia de circunnavegar a Terra. E não deu certo, né? Porque ele foi pra... Achou a América no meio, né? Não deu certo. Ele falou, o Colombo, na verdade, o Colombo foi 3 vezes tentar fazer a navegação. As 3 vezes ele chegava na América, né? Ele morreu pensando que era as Índias, que tinha que chegar na Ásia. Ele morreu sem saber que era a América. Peraí, as três vezes ele chegou na América? É, porque ele tava procurando a passagem. Ele achou que em alguma delas, depois da primeira, a América não ia estar mais lá. Ele chegou em pontos diferentes, não foi no mesmo lugar. Não foi, tipo, no porto da Califórnia que ele chegou. Ele achava que ali era a Ásia, ele tava procurando as Índias, porque ele tava na Ásia, a América é a Ásia, não achava que era outro continente. Ele morreu sem saber que tinha achado outro continente que era a América. Depois os caras sacaram que não era... Mas aí depois, já nessa época aí do Galileu, já tinha outros navegadores, já tinham dado a volta lá, o Bartolomeu de Gusmão, o mesmo pessoal que deu a volta na África, chegou nas Índias, já tinha a ideia de que a Terra não era plana, que ela é redonda mesmo. Galileu Galilei, we pronounce sentence. O que o Galileu tava fazendo ali com esses experimentos era provar que a Terra se movia, né? E aí tem uns experimentos que ele fez, não sei se vocês sabem, professor, órfão, japonês, com o cavalo, vocês viram isso? Não. Assim, é uma coisa simples, mas é absolutamente sensacional, né, cara? Porque você pensa, você, professor, você, órfão, você, japonês, como é que você vai provar pra alguém que a Terra tá se movendo? Porque olha pra você tá parado aí no chão, a Terra não tá se movendo, você não percebe esse movimento. Não. Então, o que que ele fez? Ele pegou um cavaleiro, em cima do cavalo, naturalmente, onde ficam os cavaleiros, com uma bola na mão. E o cavaleiro esticou o braço pro lado e soltou a bola. A bola caiu exatamente do lado do cavalo, alinhado com o braço do cavaleiro. Aí beleza, tá provado que a bola cai. Botou o cavalo pra correr e mandou o cavaleiro esticar o braço e soltar a bola de novo. E a bola caiu seguindo o movimento do cavalo e caiu exatamente no mesmo ponto onde ela havia caído, alinhado com o braço do cavaleiro, seguindo o movimento do cavalo. Você tá em casa achando uma bobagem, você pode fazer o teste. Você pode ficar no seu carro enquanto tiver movimento jogando uma bola pra cima e você vai ver que apesar do carro tá em movimento, a bola vai voltar sempre na sua mão, a não ser que você seja muito ruim de jogar a bola pra cima. Ou então você tenha colocado o braço pra fora da janela. Mas aí é a questão do vento, né, animal? Mas a questão é assim, com isso ele provava que a bola recebia o movimento do cavalo. Ou seja, a gente que tava na Terra, que tava se movimentando numa velocidade muito grande, tava recebendo aquele movimento da Terra. Embora ele não soubesse explicar, provar que aquilo acontecia com a Terra, ele tava provando que o princípio existia. O cara é um gênio, cara. O Newton, depois que vai provar a ideia da gravidade, vai desenvolver a teoria da gravidade, que vai explicar isso mais cientificamente. Mas com certeza, o Galileu foi o primeiro tentado de mostrar que acontecia isso na prática, embora não soubesse explicar matematicamente como, assim. Galileu Galilei, we pronounce sentence. O Papa Urbano VIII, antes de ser Papa Urbano VIII, ele era o Matteo Barbarini, né? Mas a questão aí é que o Galileu, né, ele era amigo desse Matteo Barbarini. Então ele falou, pô, agora o Papa é meu amigo, né, cara? Agora eu tô feito, eu vou lá, vou conversar com ele e vou poder publicar minhas ideias. Porque ele já tinha observado também, com o telescópio, as manchas solares, né? Que hoje a gente sabe que são tempestades eletromagnéticas, mas naquela época ele não sabia. Ele desenhou e viu que elas, cada hora, elas estavam num lugar diferente, que elas pareciam mais nuvens do que satélites, né? Porque a igreja logo mandou um teólogo lá pra falar, não, isso aí são satélites ao redor do sol. Sabe? Porque é aquele negócio que eu tinha falado antes. Os corpos celestes eram todos lisos e perfeitos. Eles não podiam ter nada em sua superfície. Até o texto aí que o próprio órfão falou. Não. É outro texto. Mas é algum outro texto que não fala sobre isso, mas que eles interpretam como se fosse a respeito. E ele chegou lá pra falar com o Papa falou, Galileu, né? Galila, meu amigo Galila. Você não pode falar essas coisas não, cara, mas eu gosto do seu trabalho e você pode continuar falando, mas desde que você fale como hipótese. E não como verdade. Cara, a Igreja Católica tem mania de dar lição de moral nos outros, né? Porque com Lampião foi o Padre Cícero, foi nesse mesmo estilo. Tipo, não faça isso, largue essa vida, siga os mandamentos da Igreja. A Igreja é a dona da verdade, o Papa é infalível, né? O Papa, tudo que ele fala, é considerado incontestável pela própria doutrina da Igreja, né? E o Galileu era um cara muito ousado, né, cara? O que a gente chamaria hoje de um cara muito sem noção. E ele falou, bom, eu posso escrever meu livro, então, segundo meu amigão, o Papa, mas eu só não posso falar disso como se fosse uma teoria filosófica ou uma teoria matemática, alguma coisa desse tipo, mas eu posso falar, né, de uma maneira mais popularesca, né? Então, ele escreveu um livro em italiano mesmo, né? Nem escreveu em latim, chamado Diálogo sobre os Dois Grandes Sistemas, ou Diálogo sobre os Sistemas Máximos, um negócio assim. Diálogos. E nesse livro, ele criou três personagens. Tinha um anfitrião com seus dois convidados. Um era um cara que falava assim claramente por Copérnico, né? Dizendo que a Terra girava e que girava ao redor do Sol. E outro, chamado Simplício, o Simplório, que era o cara que ficava falando das coisas da Igreja, falando que não, que aquilo lá estava errado, que aquilo era contra a palavra de Deus. Mas Galileu escreveu de um jeito muito, muito popular, assim. Esse Simplício, Simplório era tipo um babaca, assim. É, legal que só colocar esse Simplício, ele também representava as ideias aí do Aristóteles, né? Da escolástica, lá dos gregos, que é o que a Igreja defendia. Sim, sim, era exatamente o que a igreja defendia. Aí o que aconteceu? O Galileu publicou, mandou, né, o livro pros inquisidores, pros censores lá de Florença, e conseguiu publicar o livro. Mas ele precisava ainda publicar em Roma, né? Ele precisava passar pelo Vaticano. Que foi na época da peste lá, acabou que nem sabe se o livro chegou ou não lá, ele ficou na dúvida durante um bom tempo. Mas a gente fala sobre isso depois. Mas a questão é que os conselheiros, né, os línguas de cobra que ficavam ali com o Urbano VIII, falaram pra ele... Ó, esse Simplício Simplório aí, Galileu tá te zoando, ele tá falando de você. E na verdade o Galileu realmente tava, sabe? Ele tava usando as frases que o próprio Urbano VIII falava, né, no personagem dele. Embora no fim do livro ele falasse que aquilo tudo era uma bobagem, que a ideia certa era da igreja, onde já se viu misturar fé com raciocínio, né? Mas o que aconteceu foi que ele se ferrou por causa disso. O livro que o Galila lançou, o Diálogos, ele foi, sim, um marco para o processo de Inquisição, né? Para esse segundo processo contra o Galila. Porque aí sim, esse livro entrou naquela lista de livros proibidos. O primeiro, que a gente já tinha mencionado aí, não entrou. Esse sim. Em que aí os livros, então, foram incluídos. Aí todos os livros do Galileu, eles foram incluídos nessa lista e censurados e proibidos. E o Galileu, nessa época, é bom citar, né? Ele tava com 70 anos de idade já, né? Ele era um senhorzinho. É. Quando o livro dele chegou no Vaticano, foi aquele negócio, né, cara? A galera ficou maluca. Chamaram ele direto lá pra ser inquirido pelos inquisidores. E então ele foi convocado pra se apresentar lá aos inquisidores e ele falou... Não dá porque eu tô muito doente, eu tô velho, não dá pra ir. Aí depois de alguns meses, convocaram ele de novo com a seguinte mensagem. Você pode vir de duas maneiras, ou por vontade própria ou acorrentado. Aí ele foi, né? Mas aí já com 70 anos de idade, ele passou, né, por toda aquela formalidade, porque era assim, a gente fala Inquisição, parece que é um negócio que os caras, assim, entravam numa sala, tiravam a roupa e pulavam na fogueira. Não era bem assim, né? Era um tribunal, um julgamento normal. Com a diferença que você sempre morria no final. Fizeram as questões pra ele, pra, né, perguntando assim, você reconhece esse livro? Essa obra é sua? Foi você que escreveu isso? Você tem ideia de por que você tá aqui? Né? Tanto que uma das frases do Galileu, né, para tentar se defender aí, ele falou assim durante o julgamento: o meu erro foi a ambição de criar argumentos maiores do que o de outros homens, mesmo que esses argumentos sejam para defender falsas hipóteses. Ele tava tipo pagando de humilde, né, cara? Falando assim: não, é isso aí, eu tava só zoando, eu só queria fazer graça, sabe? Eu não acho isso. É, na verdade, o que é colocado que o Galileu, além dos seus amigos aí da igreja, né, um dos motivos de não ter sido condenado, queimado, morto, da Inquisição, é que, na verdade, quando ele chegava no tribunal, ele falou que ele estava errado mesmo, né? Ele concordava com a ideia. Na primeira vez, lá em 611, ele concordou com a ideia de que ele estava errado, que é só umas hipóteses, que ele estava viajando, tal, que não era bem assim. E na segunda vez, também, ele tentava se esquivar, assim, colocando que ele escreveu, mas tanto que ele escreveu em forma de diálogo para parecer que não era uma teoria, né? Ele escreveu, mas falava, ele escrevia, falava uma coisa, depois falava para se esquivar aí da Inquisição. Por isso que ele não foi queimado, né? Ele achou que pelo Papa ser amigo dele... ele ia ficar bem, né, cara? Só que o Papa, nessa época, ele tava cheio de problema na cabeça, né, cara? Agora sim, era a Guerra dos 30 Anos, era a Reforma Protestante explodindo. E o Papa Urbano VIII, inclusive, ele foi acusado de não defender a Igreja Católica, né? De não fazer, de ser incompetente em parar a Reforma Protestante, mesmo com a Inquisição. Então ele tava muito preocupado com outras coisas pra ficar indo atrás de julgamento de Galileu, né? Mesmo porque se ele fosse, nesse momento, ele ia se expor de uma maneira, né, que pra ele não queria dizer nada. E como ele viu que o Galileu tava zoando ele no livro, né, fez uma caricatura dele com o personagem Simplício Simplório, ele, né, tipo, se vingou assim, né, ele traiu o amigo que havia traído ele, né, cara, porque ele tinha o espírito da vingança. Você adora falar isso, né, cara? Nesse caso ele tinha o espírito da vendetta. Eu fico esperando, eu fico vendo, onde é que eu vou falar isso em cada episódio? Eu faço os episódios, na verdade, só pra falar isso. Galileu Galilei, we pronounce sentence. Mas aí o Galileu foi condenado, né? Isso. Agora sim, né? Que siga os clientes japonês aí, quando ele foi receber quando ele foi ser julgado, ele já foi com a túnica branca de penitente. A gente fala assim como se isso tivesse acontecido em um dia. Ele ficou quase um ano lá, né? Não preso, mas ele ficou recluso na casa do... sei lá, num lugar. É, igual que esse cara fica preso na Polícia Federal lá, ficando na salinha lá, na prisão. Não tanto assim, né? Ele era... Cara, o Galileu era um cara da corte de Florença, né, cara? Então ele... É, a prisão especial. não era preso, ele só não podia sair, tava num lugar legal assim, mas ele tava preso. É, exatamente. Dentro de casa, igual o juiz fica preso dentro de casa, tá? Você não pode sair da sua casa. Ele não tava preso, mas também não tava livre, mas isso foi mais de um ano aí nessa brincadeira, e a condenação dele foi, você vai ficar preso. Olha só que coisa. Mas ele fica preso nas masmorras, né, cara? Só que a intervenção aí da família Medici, ou Medici, como quer o professor, que fez que os caras, tipo, amolecessem assim e falassem, não, tá bom, então você só vai ficar preso em casa, sabe? Aí ele ficou em casa e não podia sair, viajar, nem visitar a filha dele no convento, ele não poderia ir sem antes avisar, né? Tipo, ele precisava de permissão da igreja pra sair de casa. É a maior prisão domiciliar. É. Vamos considerar toda essa casa aqui como uma grande masmorra. Você pode ficar aí. A sua masmorra particular, né, cara? Mais ou menos isso. É, ele ficou com limitações, né? Ele ficava como se fosse um vigiado, prisão semi-liberdade, seria hoje, uma coisa assim. Ele tinha uma liberdade vigiada, né? Como ele não podia falar sobre astronomia, ele começou a fazer as pesquisas de física dele, né, cara? Que foi esse negócio do movimento dos corpos que o professor falou aí, que a gente não vai entrar muito a fundo, porque a nossa piada aqui hoje é sobre o telescópio, né? Mas ele começou a fazer as pesquisas de física dele e ele descobriu conceitos ali sobre o movimento e aceleração, que depois foram coisas utilizadas por Newton e Einstein, assim, né? Que se isso não tivesse definido antes, eles não teriam chegado onde eles chegaram. Então você vê a importância do cara até hoje. É, ele fez coisas muito importantes, revolucionárias, ideias assim que até hoje o pessoal fala que são ideias certas, né? Contribuiu muito com a física, com a astronomia. Mas você sabe que uma coisa interessante é que a igreja absolveu ele depois, né? Ah, absolveu, né? Faz pouco tempo, né? Há 27 anos absolveu ele. A igreja, vê que a igreja é uma... A gente fala mal da igreja e tudo, mas na verdade é uma instituição muito benevolente, que eles têm autocrítica. Eles condenaram... Tarda, mas não falha. Deus, sacanearam com ele, mas falaram assim, não, a gente absolve ele agora. 300 anos depois. Não, e é importante lembrar que, tipo, Galileu bateu as botas em 1642, né? A absolvição veio em 1983. O sistema funciona, cara. É uma justiça um pouco mais lenta que a nossa, mas funciona, cara. 300 e poucos anos depois, ele já foi absolvido. Eu tenho uma outra informação aqui, cara, que isso foi em 1992. Quem está certo agora, eu ou você? Vamos consultar os arquivos do Vaticano. Exatamente. Você que está ouvindo, por favor, vá até o Vaticano e pergunte pro Papa nazista que dia que o Galileu foi absolvido. Papa nazista? Ele não é alemão? Achei que todo alemão era nazista. Mas enfim, o Papa João Paulo, né, que fez o pronunciamento, ele até falou assim que... A fé nunca deve conflitar com o raciocínio. Essas foram as palavras do João Paulo II, que é exatamente o que o Galileu tinha escrito no livro dele. Ou seja, tipo assim, foi a igreja querendo botar panos quentes mesmo no negócio. Foi tipo assim, cara, foi mal, desculpa aí. Firmeza, a gente se vê lá no céu. Mas o Galileu, apesar dos pesares, né, cara, ele era um cara foda, ele sabia que ele era um cara foda e não pôde provar, né, que ele era. Né? Porque só 200 anos depois que o livro dele, o Diálogos, lá foi retirado da lista de livros proibidos. É, ele morreu condenado, né, como um cara que... preso, condenado... Cego e com artrite. Pode dizer assim. Sim, sim. Perdeu a visão. Provavelmente por ficar olhando pro sol com um telescópio, né? Péssima ideia. Não, eu li isso em algum lugar. As longas horas de telescópio causaram sua cegueira. Mas ele morreu aí e também, né? Tinha quase 70 anos, 78 anos. Tinha mais de 70, né? Quase 70, quase 80 anos ele morreu naquela época. O cara... muito, muito velho. É uma vida longa, mas deve ter sido uma vida assim, de angústia, né, cara, pro cara. Apesar dele ser hoje, né, ele ser reconhecido como o pai da ciência moderna, o pai da física, o pai da astronomia, sabe, o pai de tudo, assim, todo o pai do pensamento moderno, né, científico. Ele nunca gozou disso, né, cara? Ele nunca soube que ele era. Ele, na verdade, sabia que ele era, ele só não... as pessoas não aceitavam isso. É, hoje é considerado o pai da física moderna. Na época ele era condenado pela igreja como herege, né, ficou preso. Então, na época assim, acho que ele devia ter pensado assim, ele devia ter ficado quieto. Galileu Galilei, we pronounce sentence. Pra terminar aqui, Galileu, ele sabia tanto, ele tinha tanta confiança que ele era um cara foda, que na cópia dele do livro Diálogos, né, no manuscrito, ele deixou uma frase assim: prestem atenção, teólogos. Olha só, o tom de ameaça, né? Talvez um dia vocês tenham que condenar como herege os que acreditam que a Terra está parada. Acabou? É, cara, mas é muito foda, porra. Ele sabia, ele tinha certeza absoluta do negócio, cara. Não, assim, hoje pra você é normal você achar isso, porque você ouviu falar, sabe, naquela naquela época era o cúmulo do absurdo. É a mesma coisa que alguém falar que o mar é um bicho gigante. Bom, cara, sabe qual que é o cúmulo da ironia? Em 2009, a cidade do Vaticano liberou, fez uma exposição toda especial em nome do Galileu, colocou um monte de coisas, desenhos dele, que eles tinham lá com eles, um monte de coisa. Ah, que puta, é foda isso, né? Mas a igreja absolveu ele, né, cara? É, você tá escrotizando já os caras também. Ele absolveu e pediu desculpa ainda, cara. É? Você quer que eles façam mais o quê? Agora, mais interessante do que isso, cara, é que num dos livros dele tinha uma nota especial que dizia assim: topeira, leia as minhas frases, as importantes estão grifadas. Bom, então um abraço, gente. Até o próximo. Cara, Papa tem uma mania de dar lição de moral, né? No Lampião foi a mesma coisa. O Papa deu lição de moral no Lampião? Mano, foi, ué, não foi? Naquele encontro que ele teve lá na... pra lutar contra os... Não foi o Papa. Ô, japonês, você sabe que o Padre Cícero não era Papa, né? É mesmo, cara. Peraí. Cara, a Igreja Católica tem mania de ficar dando lição de moral nos outros, né? Porque no Lampião foi a mesma coisa. Ah, não, não. Vocês não podem se passar por burro. Eu posso. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. É o seu personagem japonês. Você é o caralho. Você é o caralho. Você é a Sabrina do Visão Histórica. Não, dessa vez não. No Padre Cícero, não. No resto eu já sou. Dessa vez não. Foi editar essa porra. Vamos ver. Vou pensar no seu caso. Me trate bem. Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.